número 561 no livre, puxa o mataxi. No táxi Gol no 561, no Gol 158 agora, no momento de 3 horas e 35, alterna Campinas. Autorizado táxi Gol 1561, na direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. 153, táxi autorizado via Índia, ponto de espera na torre 295, Gol 1561, no ponto. autorizado a linhagem decolar, piscina 0, vento 090 graus, 03. Aí decola, piscina 0, Golo 561. Salvador, Gol 9401, Gostivex também, posição 06. Autorizado, chama táxi, Gol 9401. Chama táxi, 9401. Não, 1910. If we go continue our descent, we are reaching 2500. I got complete approach, contact tower 118-095. Complete the approach and contact tower 118-095. So. Tower Argentina 1-9-1-0-1-8. 1-1, informação do Charlie confere. Porto Alegre autorizado, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva direita na subida árvore 1, após árvore voa Elefa, após voa Nítibo e intercepta Pesulo 2-1, conforme a nota do plano. Transponder 5414, controle 120, décima 8. Autorizado nível 340 para Porto Alegre, decola da 1-0 com curva direita na árvore 1, transição Elefa. 5-4-1, apagou a Nítico, depois de 60, Pesulo 2-1. 5-4-1-4, transponder 1-2-0, 1-8, controle, gol 1-8-1. 1-1, correto, chama pronto, puxa estacionamento. Maremos puxa estacionamento, possibilidade de coordenar o nível 360, por gentileza, para o 1-8-1. Afirmo, 360 está coordenado. Certo. Bono 561, decolador 56, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, Bono 561. Boa noite, Salvador, bom dia, Bono 561, permita sair da aérea, se escuta. Bono 561, contato radar, subo nível 360, direto Letra. 360, direto Letra, Bono 561. Gol 1-8-1, no solo? 1-8-1-1, na escuta. Tem algum estimado para push? Estimamos em 10-12, gol 1-8-1-1. Ok, graças. Entramos em contato com o centro, porém devido à demanda de tráfego, o mesmo solicitou que mantivesse nível 340. Gente, graças, 1-8-1-1. 1401, BOB 147, 410, Campinas. Departure Control 120, correction, 121 decimal 9, and the gate is 11. On the ground on the 121 decimal 9, thank you. 0 no 3. Ok, tá, o pátio INSA.BR2895.013 o ajuste, bom 9401, bom domingo. Obrigado, meu avô. Não, bora, Argentina 1910. Argentina 1910, taxi vai Alpha, and Juliet Gate 11. Alpha. To 101 Alpha and Juliet, that's correct? Correct, Alpha and Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, this is 1901. Voo 9401, autorizado a linha de decolar, 70, 78, 0 graus, 06, 12 de noite. Além de cola na 10, voo 9401. 94-01, decolador 04, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 9401. Gol 9401, contato radar, suba nível 400, direto a Lefa. 400, direto a Lefa, 9401. Solo Salvador, gol 9486, na parte 3, posição 1 do Romeu para pushback em frente. Gol 9486, livre puxa, Matax. Gol 1811, coordena com a equipe de solo. Após o Boeing da Aerolíneas Argentina passar a retaguarda, está autorizado no 1-0. Após a Aerolíneas, está autorizado, chamar a taxa da 486 para o táxi, Guarulhos, 3 horas e 54, 1, 5, 1 agora. Gol 9486, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0 no 3. Ok, parte principal Índia, 395, no ponto de espera, com 1013. 9486. Salvador, Bravo, Alfa, Zulu, Alfa. Alfa, Zulu, Alfa, prossiga. É, bom dia. Você está com a opção de reboque do PAT 3 para Taxway Alfa, intersecção Golf, próximo à antena do radar, para cheque de giro de motores em alta potência por 20 minutos aproximadamente, já em acordo com a Embraer. Alfa Zulu Alfa, aguarda só um instante, PAT 3 para iniciar o push e realizar o reboque até o Golf, e aguarda só um instante. Ok, estou no aguardo. 2288, obrigado, ótimo domingo. Bom, muito bom. para o taxi de voo 1811 com 121 a bordo, 5 horas e 3 minutos, alterna Foz do Iguaçu. O 1811 autorizado táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1188-95, ajuste de altímetro 1013. Via parte principal Índia, no ponto de espera 10, torre 295-1013, gol 1811, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 9486, ingressando na Índia, próximo ao ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 486 da companhia Gol, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, o vento 070 graus 049. Decolar da 10 para o gol 9486. Alfa Zulu Alfa, autorizado a iniciar o reboque, vai reportar na Golf, iniciando o teste de motores. Sim, antes está iniciando o reboque até a freio, tem que tomar um Golf, para a gente ir com o Torre Salvador, bom dia, eu vou 1811, no ponto 0 da 10, pronto. Olá, bom dia, eu vou 1161, informação, Charlie, autorização, Guarulhos. 1161, informação Charlie, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita na subida da Euleda Motiva, após Motiva, o Perlu no zero conforme o ato do plano. 5421 no código transponder, 120.8, controle Salvador. Correto, no 161, chama o próximo estacionamento. Vai pra lá. Salve Salvador, bom dia, aqui é o gol Vitor Bravo Quilo. Peço autorização de reboque do pátio 3, posição Lima, para pátio 1, no posição 1. Autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Seguinte, obrigado. Autorizado, decolagem pistola 0, vento 070 graus 059. Autorizado, decolagem pistola 0, boa noite. 08 no 1, decolador 06, controle Salvador no 208, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o voo 1811, Libra 1500. 811, contato radar, voo nível 340, direto Elefa, após 2000 pés. Após 2000, direto Elefa, e salve para o 340, voo 1811. Boa noite, Nuno. Prossiga na escuta. Primeira aerovia inicial que vai manter na... A primeira aerovia será a Upper Zulu 21 até Sorocaba, senhor. O 9486, chama Centro Recife, 125, decimal 1, aperno 128, decimal 35. 251, 2835, bom dia. Sim. Gol 1161, com estacionamento, está no right. Livre chama táxi no 161. Livre chama táxi, bom dia. Voo 1811, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288-1811, bom dia. É. com 181 a bordo, autonomia de 420 ao terra, Galeão. Autorizado, táxi, Gol no número 1, no via pátio principal Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro no 013. Autorizado, táxi, pátio Índia, ponto de espera, 295.613, Gol 1961, bom dia. Paulo Salvador, aqui é o Gol Vitor Bravo Kilo, peço autorização para ingresso ao pátio principal. Golf Uniforme Kilo, aguarda para ingresso, aguarda. Ciente. Salvador, bom dia, Gol 1161, está aproximando o ponto zero da pista 10, está pronto. Gol 1161, autorizado decolagem pista 10, vento 020 graus, 19. Pesado decolagem pista 10, Gol 1161. Paulo Salvador, aqui é o Gol Vitor Bravo Kilo, peço autorização para ingresso ao pátio principal. Autorizado, Gol Uniforme Kilo, autorizado, ingresso. Gente, obrigado. 561, decolador 28, controle Salvador, número 20, decima 8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, gol 1961, decolou da Elna 6 Corte, passa 1500. Gol 1161, contato radaço com nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol 1161, bom dia. Paulo Salvador, aqui é o gol Vitor Bravo Quilo, informando o término do reboque, obrigado e bom dia. Gente, o término do reboque, bom dia. O 1961 suba restrito para o nível de voo 280. Restrito 280, 1961. Oslo Delta, bom dia, Sony, identificação, chegada a voo, pressa para 4.000 pés, o ajuste no 013. Estou no 1961, chame Recife, em 1251. 251, gol, Salvador, na escuta do Mike X-Ray Echo. Prossiga, Mike X-Ray Echo. Solicitação de reboque da posição 1-4 da remota do Pat 1, o gate 06. Finalizado o reboque, reposto finalizando. Ok, ciente, recuperei. Para Kilo Delta, desça para 2510, após pelo Protocérebro 366, está autorizada a final da RNAV e reforço passando o Cérebro 366. Desça para 2500, autorizado a RNAV e informará o 300.